aquilo que me faz chorar. Ponto em pauta tudo aquilo que me faz sonhar. Cê é o medo que me inibe e me faz perder. Faço questão de deletar, deixa morrer. Se estão tentando me atrasar, chego na frente. Faço da Bíblia meu escudo, minha parede. Deixa o verme rastejar, deixa ele planejar. Vou seguindo com meu Deus, sem vaquear. Já tentaram derrubar, ainda tô de pé. Na certeza de chegar pelo poder da fé. Convicção no amanhã, encho o pulmão de ar. Acredito na vitória, sei que vou chegar. Sem atrasar ninguém, você pode também. É tudo nosso, é tudo novo em Jerusalém. Tento ser a referência que você buscava. Pra Deus sempre o melhor e nunca migalha. Tentaram me parar, mas fazer diferente e mediar meus conflitos dentro da mente. Se o passado me assola, vou esquecer. O presente que transforma, quero viver. Se o inimigo se levanta pra me destruir, suas afrontas não me fazem regredir. Me lembro bem de onde tava e onde estou. Avisa o inferno, o renovo chegou. Mó deprê, jogado em meio à fossa. Mó pirré, uma pá de verme à minha volta. Lembrei de Jó se coçando com caco de telha. E sua fé que transcendeu as incertezas. Se me acusam, me degrinem, não me afeto. O melhor faço pra Deus de coração aberto. Sem atrasar ninguém, sonhar e ir além. É tudo meu, é tudo nosso em Jerusalém.